207, pô. FITU. PI. Yeah, fui lá no morro e vi os moleque puto. Os moleque sabe que não vai ganhar o mundo. Quer ganhar a quadra, quer ganhar a quebra. Um pouquinho mais longe, fugir disso tudo. Da rua no estômago, lágrimas aquece. Corações corruptos, isso me entristece. Procurando um ar. Não quero me envolver, mas tô no meu limite. Psicológico quebrado, nego. Minha mina perguntando o porquê do olho vermelho. Não é nada não, amor. É só meu peito entupido de revolta com 300k de peso. Eu só queria sair na rua e ver todos os pros resolver. Eu só queria respirar a liberdade. Sem se preocupar se eu vou voltar pra casa vivo. Saca aquele dia que cê tá pro arrebento. Catar um quarto porta e entupir de mano dentro. E rumar uma lotérica que meteu o ferro mesmo. Sair na fuga e se tocar nos becos. Aí cê pensa na sua filha se você rodar. Você ainda tem família, melhor separar. Sou consciente, só quero alertar. A quebrada vive em luto, para pra pensar, nego. Melhor separar, pra pensar se vale a pena os canos e as cobranças, nego. Melhor cê cobrar as bocas nesse mundo fosco, onde ninguém se ama, nego. Se nós vacilar, os moleques se matam. Onde aqui é mato, onde o dinheiro anda. Vi meus parceiros a pampa, um pouco de veneno nas esquinas. Vou investir uma grana. Cash V, cash key, cash me, cash sim. Cash money bom, claro sim, quero gin. Vou garimpando enquanto os loucos só de tiozinho. A cena é black life, e eu sei das treta. Não vou ficar parasitando, esperando só na boca. Que nem bush. Quem que trouxe? Inferno doce, Taurus, Ross, Peso e Malote. Boca de formiga nesse doce, é diabetes, pô. Implanta dinamite no congresso, quero que se exploda. O louco que pede família e faz a porra toda. Corrupção que cresce, o ódio aumenta e poção gorda. Big Bang, vida tem, Big Bass, beat tem, vida vem. Eu bati cru também, ideia pros piva também. Quem diz que não, pega a visão, tá sem solução. Justiça e cifrão nunca deram umas mãos. Eu faria. Melhor separar, pra pensar se vale a pena os canos e as cobranças, nego. Melhor cê cobrar as bocas nesse mundo fosco, onde ninguém se ama, nego. Se nós vacilar, os moleques se matam. Onde aqui é mato, onde o dinheiro anda. Vi meus parceiros a pampa, um pouco de veneno nas esquinas. Vou investir uma grana.